seu sangue derramou. Ressuscitou, você é livre para adorar, para ser. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte nessa noite. Pois somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia! Obrigado a ti, meu abençoado. Nessa noite, uma noite especial. Uma noite qual o Espírito Santo nos disse que nós iremos reinar em vida. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, você vai reinar em vida. Aleluia! E este mês de maio é um mês que muito especial. O mês que nós estamos começando hoje, o segundo dia de maio. E nesse mês de maio, grandes promessas Deus tem para nossas vidas. Deus diz que nós iremos reinar em vida. E esse mês de maio é um mês qual eu já quero profetizar sobre a tua vida. Nós estamos iniciando, estamos no segundo dia do mês de maio. Este mês é o mês que Deus começa a abrir portas de emprego, Deus começa a abrir oportunidades, Deus começa a abrir portas que estavam fechadas. Este mês de maio é o Deus que Deus tem promessa para a sua igreja. Ele tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida, que nós iremos reinar em vida. E esse reinado começa este mês, amém? Você cumprimenta essa pessoa mais linda que está do seu lado e você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero estar compartilhando uma palavra nessa noite que você pode tomar seu assento, você fica à vontade. Quero estar compartilhando uma palavra, o qual o Espírito Santo tem colocado ainda essa tarde no meu coração. Hoje as portas da igreja estavam abertas e passou uma pessoa aqui e disse que deu vontade de ela entrar aqui, ela queria saber como funciona a visão do reino, como funciona a visão dessa igreja. E ela falou com a Adriana até que estava aqui, e depois o Adriano deu o telefone e ela me ligou. Então, quando as portas estão abertas, a presença de Deus está neste lugar, amém? As portas estavam abertas neste lugar. Este homem viu e sentiu a vontade de entrar aqui, para saber mais de Jesus. Então, no mundo espiritual é assim, as portas já estão abertas, e este mês é as portas se irão se abrir, aquelas portas que estavam fechadas. É o mês de maio que Deus tem preparado para nossas vidas. É o mês de maio que Deus começa a derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. É o mês de maio que as coisas que estavam trancadas, que estavam fechadas, é o mês que Deus tem preparado para nós reinar em vida. Amém? Então começa esse ciclo novo nesse mês de maio. E Deus tem nos chamado para reinar em vida. Você pode abrir no livro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 1 em diante. Deus tem uma pesca maravilhosa para a tua vida. E essa pesca começa nesse mês de maio, amém? E eu quero comentar sobre essa mensagem, sobre essa palavra, dessa pesca tão maravilhosa que Deus tem preparado para nossas vidas, amém? Todos acharam? Quem não tem pode acompanhar no telão, ou no seu telefone, ou na sua Bíblia, amém? Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia, e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu dois barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num barco de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então se sentou-se e começou a ensinar a multidão. Enquanto acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então vocês e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mas mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando ele jogou as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco, a fim que viesse ajudar. E eles foram e encheram os dois barcos, com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus. Senhor, afasta-se de mim, pois eu não sou, pescador, pois eu sou um pescador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. E eles arrastaram os barcos para fora e deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Você pode baixar sua cabeça um momento? Pai, nós consagramos a Ti essa palavra, essa mensagem. Fala, Senhor, com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Nós neutralizamos toda a força contrária neste lugar. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, Senhor, que Satanás pega todos os seus mal, todos os seus demônios e bate em retirada deste lugar, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco mediante essa palavra, nos ensina, nos edifica e nos exorta, pois Tu tens liberdade neste lugar. Amém? E aqui nota-se que onde Jesus passava, havia uma multidão apertando Jesus para ouvir a mensagem que ele tinha. Eu imagino que era uma grande multidão, porque era tanta gente que ele não conseguiria ali ministrar, não conseguiria a pregar, porque a multidão estava apertando ele para escutar a mensagem que ele tinha para aquele povo. Eu quero te dizer que onde Jesus passa, a cura, há milagre, há salvação, há libertação, os milagres acontecem. E aquela multidão estava seguindo Jesus e apertando, ele queria falar, ele queria ministrar e não conseguia. E Jesus disse que avistou dois pescadores de longe, avistou dois barcos. E o que, que ele fez? Ele chegou diante de Simão Pedro, e disse assim: me empresta esse barco aí, leva esse barco, afasta esse barco daí. Ele pegou o barco para fazer o quê? Para fazer tipo, para ficar afastado da multidão, para poder pregar a palavra dele. Então ele usou o barco com um fim, como um altar, como um púlpito, para passar a mensagem para as pessoas, para poder pregar a mensagem que ele tinha preparado. Eu imagino que era uma multidão tão grande, porque a palavra de Deus diz que onde ele estava, a multidão apertava, a multidão sufocava. Eu quero te dizer que há uma multidão neste lugar também. Jesus está neste lugar. Existe uma promessa para nossas vidas, que onde Jesus chega, há abundância de bênção sem medida, há abundância de prosperidade, há uma abundância de paz, há uma abundância de saúde. Quero te dizer que aqui também existe uma multidão, porque Jesus está neste lugar. Jesus tem uma pesca maravilhosa para a tua vida. Existe uma promessa que este ano nós teremos um ano de casa cheia. E essa casa cheia, quando Jesus fala, é uma casa cheia de paz, cheia de amor, cheia de prosperidade. Você será abençoado, a sua casa será abençoada. As portas que estavam trancadas vão ser abertas, porque Jesus está dizendo: atira as redes desse lado. Quando Jesus diz, nós só temos uma coisa a fazer, nós só temos que obedecer, porque a pesca vai ser grande, a pesca vai ser maravilhosa. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Eu não sei qual é o tamanho da tua necessidade, mas eu só sei te dizer que a pesca vai ser maravilhosa, vai ser grande, as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida, que você vai ter que chamar o teu vizinho do lado: ou vem cá, me ajuda aqui, que Deus está mandando tanta coisa, tanta bênção aqui, que eu quero compartilhar contigo. Vai ser assim, é uma promessa. E este mês é um mês que as portas irão se abrir. Talvez até agora você tenha vivido um momento de sufoco, um momento que começou o ano pagando conta, pagando imposto, não é mesmo? Mas a partir desse mês de maio, é o ano de bênção, é o ano da pesca maravilhosa, é o ano que você vai ver na sua empresa, Deus vai mandar tanto, tanto, tanto, que você vai dizer assim, eu vou chamar o vizinho do lado lá, porque as bênçãos estão grandes desse lado. É o ano que Deus tem preparado, é o ano de casa cheia, e o ano começa agora através desse mês de maio. Hoje nós estamos no segundo dia, você vai ver o que vai acontecer até o final de maio. As bênçãos é grande, a pesca vai ser maravilhosa. Deus, ele vai te orientar, ele vai dizer, atira as redes para esse lado. E agora, puxa, mesmo que você tenha experiência como Pedro, mesmo que você tenha sabedoria, Pedro, ele não questionou Jesus, ele apenas obedeceu. Ele disse, mas Senhor, eu já pesquei a noite toda, eu tentei a noite toda e não consegui nada. Eu sou pescador há quantos anos, eu conheço esse mar de ponta a ponta, e agora o Senhor me manda eu atirar as redes para o lado contrário ainda. Mas ele não questionou, ele, já que é o Senhor que manda, mestre, eu vou obedecer. É isso que Deus quer. Quando Deus manda, nós só temos que obedecer. Deus está mandando dizer que este mês é um mês que você vai ver as bênçãos sem medida sobre a tua vida. Você vai reinar em vida e o teu reinado começa esse mês. É um mês de bênção, é um mês de prosperidade, é um mês que as portas vão se abrir, que o romper no mundo espiritual vai se abrir, você vai ver a glória de Deus, você vai, pesca vai ser tão maravilhosa, do mesmo jeito que foi essa pesca maravilhosa para esses discípulos que estavam a noite toda tentando pescar e não pegaram nada. Talvez aquele momento de frustração, lavando as redes, pô, eu me matei a noite toda, eu fiz o meu melhor e não peguei nada, estou voltando para minha casa com aquele momento de frustração, aquele momento de derrota, aquele momento de fracasso. E quantas vezes a gente sai de casa com uma expectativa, hoje vai ser aquele dia que eu vou arrebentar. E chega no final do dia, é aquele dia de fracasso, aquele dia de derrota. E eu vou lavar as redes já com aquela cara de cansaço, de desânimo. Mas quando a gente obedece, o mestre diz assim, filho, me empresta o teu barco aí, o barco somos nós. Deixa eu entrar nele, leva ele lá para o fundo lá, que eu vou te instruir agora. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, as coisas acontecem, os milagres acontecem, a pesca vai ser maravilhosa. Nós não temos que questionar nada, nós só temos que obedecer. Se ele mandar nós atirar a rede para trás, nós atiramos. Se ele mandar atirar para frente, nós atiramos. Quando ele mandar puxar, você vai ver que vai vir abundância de bênção. Ali diz a palavra de Deus que quando eles puxaram as redes, era tanto peixe que as redes estavam se arrebentando, que o barco estava quase afundando, de tanto que eles pegaram. E as bênçãos que Deus tem preparado para nossas vidas, vai ser assim, vai ser tanto que o barco vai quase afundar, de tão cheio que vai ficar, amém? Então nós somos esse barco, e Jesus, ele quer entrar nesse barco, e ele quer transformar. Talvez até aqui, até esse período, foi um período difícil, foi um período que a gente só entrou o ano pagando conta, é conta de escola, é imposto de carro, é tudo. Mas o mês começa agora, o ano começa agora, o ano da pesca maravilhosa começa agora, nesse mês de maio. É uma promessa que Deus tem, e Deus tem falado a esse ministério, que as bênçãos começarão agora, a partir desse momento. Mas você tem que deixar Jesus entrar nesse barco e tem que deixar ele conduzir. Não questiona. Pedro, ele foi inteligente naquele momento, ele não questionou. Ele disse, mestre, já que é o Senhor que manda, eu obedeço. E valeu a pena. Então Jesus só quer que nós obedecemos, que as bênçãos já estão prontas, não é mesmo? E um ponto que eu acho interessante aqui é que nosso Deus é um Deus de milagre. Aonde ele chega, acontece milagre. Por isso que aquela multidão apertava ele e queria ouvir mais de Jesus, porque onde ele chegou, no versículo 1 diz assim, que a multidão apertava, onde ele chega acontece milagre, acontece prodígios. Se você deixar Jesus chegar no teu coração e entrar no teu barco, você vai ver essa pesca maravilhosa na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver que esse Deus é um Deus de milagre. Talvez você diga, mas está um reboliço na minha vida, não sei o que fazer. Mas deixa Jesus entrar nesse barco. Deixa Ele te orientar, deixa Ele te ensinar a pescar. Que você vai ver a quantidade de bênçãos que vai ter para a tua vida. Amém? E no versículo 2, ele diz que ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os dois pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Ele avistou, ele viu que tinha dois barcos, ele avistou os pescadores. Jesus, ele sabe de tudo, ele sabe do nosso pensar, do nosso levantar, do nosso deitar, ele já conhece todos os nossos pensamentos. Porque a palavra dele diz que a nossa vida já está escrita no livro da vida e todos os dias já estão determinados e escritos por ele. Ele avistou esses barcos, ele avistou esses homens lavando rede. E ele tem visto, foi uma noite de frustração, foi uma noite de derrota, foi uma noite que eles tentaram e não pegaram nada, mas eu vou usar o barco deles. Eu vou pedir o barco deles emprestado e eu vou entrar neste barco, porque onde Jesus entra, as bênçãos o acompanham. Deixa Jesus entrar no teu barco nessa noite. Deixa as bênçãos te acompanhar. Você vai ver que a pesca ela vai ser tão maravilhosa, que você vai ter o natural de Deus. Você vai reinar em vida, porque é uma promessa que Deus tem para nossas vidas. Amém? Jesus entrou num barco de Simão e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou e começou a ensinar a multidão. Jesus, ele entrou no barco, ele sentou no barco e ele começou a dar instrução, ele começou a ensinar. Então só nos cabe o que é nós crer e obedecer e deixar Jesus entrar no barco, nós escutar as instruções, escutar os ensinamentos de Jesus, escutar aquilo que ele tem para nossas vidas. A vontade de Deus ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável, sempre. Essa é a vontade de Deus. Quando eu sempre digo e sempre vou afirmar que aquilo que nos traz dúvida ao nosso coração não provém de Deus e sim do maligno, porque Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de convicção, um Deus de certeza, um Deus que te traz paz, que te traz tranquilidade, que te traz a certeza, a firmeza. Jamais Deus vai te trazer dúvida. E sempre, sempre, você vai fazer um negócio, você vai assinar um documento, entrou uma dúvida no seu coração, não faça. Não é feio dizer assim, eu não vou assinar agora, eu não vou fazer agora, eu vou para casa, eu vou pensar e depois a gente conversa. Mas tira essa dúvida do coração e deixa Deus agir. Diz assim, Senhor, isso me trouxe dúvida. Senhor, eu sei que tu não é um Deus de dúvida. Senhor, me traga paz nesse negócio, me traga convicção. Senhor, se tu estás nesse negócio, aí a gente vai lá e faz uma prova com Deus. Senhor, se tu é nesse negócio, me confirma dessa forma, dessa maneira. Deus, se ele está nesse negócio, ele vai te confirmar, ele vai te trazer a paz, ele vai te trazer a convicção que ele está nesse negócio. Mas se Deus não estiver naquele negócio, vai vir uma tribulação, vai vir uma confusão, e aí eu te digo, a escolha é tua. Ai Deus, tu não me avisou, agora eu assinei esses papel, agora eu fiz esse negócio. Não, Deus te avisou, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus que te traz certeza, convicção. Se entrou dúvida, provém do maligno. E esse é o papel do diabo, é nos trazer dúvida, é nos tirar o foco daquilo que Jesus tem para nossas vidas. Somente esse é o papel dele, roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo. E o papel de Deus é o quê? Que nós tenhamos vida em abundância, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos tranquilidade, que nós vivemos uma vida de abundância. Essa é a vontade de Deus. E a vontade do diabo é totalmente ao contrário, é que você seja um miserável, que você viva uma vida desgraçada, que você viva uma vida triste. Essa é a vontade do cão. Amém? Então, no versículo 4, diz assim, Deus mudou a direção do barco e alterou a rotina daqueles homens. Ele mudou a direção do barco. O barco estava à beira da praia. Ele diz assim: leva o barco para bem longe, para um lugar bem fundo. E lá ele orientou. Eu quero te dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro desses pescadores duraram a noite toda, mas pela manhã, quando eles estavam lavando as redes, veio a alegria. Jesus entrou naquele barco, Jesus vem com a provisão. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez o choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Jesus Cristo ele trabalha em nosso favor. Quando nós dormimos, Jesus está trabalhando em nosso favor, amém? Então não interessa se você está passando por um momento difícil, talvez você tenha atirado as redes e não tenha pegado nada, talvez você tenha atirado as redes e só tenha frustração, não consegue pescar nada. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou dizimando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, o que está acontecendo com a minha vida? Eu atiro as redes e não pego nada. Talvez você esteja como esses pescadores, aquele momento de frustração. Mas Jesus entrou naquele barco, ele pediu licença, ele pediu o barco emprestado, me empresta esse barco aí que eu quero usar ele agora, eu que vou dar as instruções agora, eu que vou orientar agora. Quando você deixar Jesus entrar nesse barco, você vai ver que a pesca vai ser maravilhosa, você vai ver que as bênçãos vão ser sem medida, amém? Deus ele tem esse plano, esse projeto, esse propósito para nossas vidas. No Salmo 30, 58, diz que o choro ele pode durar a noite toda, mas é pela manhã que vem a alegria. É quando você abre os seus olhos e sente a presença de Deus. Deus, entra no meu barco, Senhor, faz tudo, eu quero escutar a tua orientação, Senhor, eu quero que você me instrua, Senhor, o lado que eu vou atirar as redes, o lado que eu vou puxar, porque eu sei, Senhor, que quando eu estiver debaixo da tua visão, debaixo da tua autoridade, as bênçãos irão me seguir. É isso que Deus quer. Já está tudo pronto. A pesca já é maravilhosa para mim e para você. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que crer que nós temos um Deus que onde Ele chega, os milagres acontecem. Nós só temos que crer que onde Jesus chega, as bênçãos o acompanham. Nós só temos que crer que onde Jesus chega não há tristeza, não há derrota, não há nada que Ele não possa resolver. Talvez você esteja como esses pescadores, cansados, trabalharam a noite toda e não pegaram nada, mas nessa noite Jesus te convida: deixa eu entrar nesse barco, deixa eu fazer, deixa eu te dar as instruções. É isso que Deus nos pede, é que nós abrimos o nosso coração, escutamos a orientação dele, obedecemos ele, não questionamos, como Pedro não questionou: mestre, se é tu que manda, eu obedeço, se tu está me mandando eu atirar a rede desse lado, eu vou atirar. Isso que Jesus quer que nós fizemos, que nós deixamos ele entrar no nosso coração, que não está mais nos nossos pensamentos, no nosso intelecto, mas sim na dependência do Espírito. Quantos talvez tenha tirado as redes e tem tido esse momento de frustração? Quantos talvez estejam cansados de não pegar nada há muito tempo? Quantos talvez estão aqui como aqueles homens, cheios de experiência, cheios de conhecimento, mas trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto, e chegamos no final da jornada, a noite toda e não pegamos nada. Jesus, ele quer entrar no barco essa noite, ele quer mudar essa história, ele quer mudar essa situação, porque há uma promessa de Deus para nossas vidas, há uma promessa liberada a este ministério, há uma promessa liberada por Deus, que este ano você iria reinar em vida, que este ano seria um ano de casa cheia, que este ano você iria viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer que o sobrenatural de Deus, ele já começou, basta apenas você deixar ele entrar no seu coração, amém? Já começou, Para Deus não há impossível. Deus é um Deus todo poderoso. Deus é um Deus que onde Ele chega, a doença vai embora. Onde Ele chega, a depressão vai embora. Onde Ele chega, Ele faz restauração. Onde Ele chega, as portas se abrem. Onde Ele chega, não há debilidade, porque Ele é um Deus todo poderoso. Amém? Quantos têm uma necessidade nessa noite que quero colocar diante de Deus? Deus, Ele quer te orientar nessa noite. Ele quer que você deixe Ele entrar nesse barco, porque a pesca vai ser maravilhosa, amém? Então nessa noite eu quero trazer essa mensagem, uma mensagem breve, uma mensagem mais curta, mais objetiva. É uma noite que o Espírito Santo nos leva a nós orar essa noite, a nós colocarmos as nossas debilidades na presença dEle, é deixar Ele conduzir o barco, é nós ouvir a voz dEle, é nós deixar Ele tomar conta dessa situação, porque a pesca já está pronto e ela já é maravilhosa nas nossas vidas, amém? Talvez você tenha uma necessidade, uma enfermidade, talvez você esteja como esses pescadores atirando as redes e não tem pegado nada. Eu quero te convidar nessa noite a você se colocar de pé. Eu quero orar por tua vida. Eu quero que nós oramos essa noite em concordância. Eu quero que nós oramos nessa noite, porque o sobrenatural de Deus, Deus Todo-Poderoso está aqui. Basta apenas você abrir o seu coração. Deixa Ele entrar nesse barco. Deixa Ele conduzir. Ele tem uma pesca maravilhosa para você, amém? Nós vamos estar adorando o Senhor neste momento. Em espírito de adoração neste momento. Eu tenho certeza que este mês de maio, grandes coisas irão acontecer. Aleluia. Feche teus olhos e comece a entrar em espírito de adoração neste momento. A palavra de Deus diz que Ele habita ao meio dos louvores. Deus, Ele vai falar contigo através do louvor, através da adoração. E a pesca começa agora. Deus, Ele vai começar a te orientar a partir desse momento. Talvez você tenha passado por momentos de frustração. Talvez você tenha passado por momentos de opressão. Talvez você tenha dias que você está lavando as redes ali, preocupado, questionando. O que está acontecendo? Por que está tão difícil? Por que nada dá certo na minha vida? Mas Jesus, Ele te vai até você, da mesma forma que Ele foi até aqueles discípulos, e diz assim: me dá o teu barco aí, deixa eu entrar nele, me empresta o teu barco aí que eu quero conduzir, eu quero orientar, eu quero fazer tudo novo, a pesca vai ser maravilhosa, as bênçãos chegarão na tua casa. Oh, vamos estar adorando o Senhor neste momento. Vamos estar adorando Ele neste momento. Feche os teus olhos, esqueça de tudo neste momento. Conecte sua mente na presença de Deus agora. Se você tem alguma necessidade que você queira colocar em oração, o altar está aberto, eu quero estar orando por tua vida. Eu quero estar abençoando a tua vida nessa noite. Se você tem passado por momentos difíceis, por momentos de questionamento, por momentos de tristeza, o altar está aberto. Jesus, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele te chamou para você reinar em vida. Não tenha vergonha. Não retenha aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Ele é um Deus todo poderoso. Ele é um Deus de milagre. Comece a adorar Ele. Entre em espírito de adoração. Adore a Ele neste momento. Desligue-se de tudo agora e ouça somente a voz do Espírito Santo. Noite, porque Ele nos ama. Aquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir, porque Ele te ama, porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que te cuida, Ele é um Deus que nos ama, e por isso Ele diz essa noite: eu amo esta igreja, eu amo meus filhos, eu amo as minhas filhas, eu tenho promessas para essas vidas, e as promessas que eu tenho cumprido, elas vão, que eu tenho falado, elas vão se cumprir. Basta apenas você crer, basta apenas você abrir seu coração, basta apenas você se entregar na presença dEle, basta apenas você deixar Ele entrar neste barco, Ele conduzir, Ele fazer tudo novo, porque a pesca é maravilhosa. Se você tem algum motivo de oração que você queira estar orando neste momento, eu quero que você passe à frente, eu quero estar abençoando a tua vida. Eu quero estar derramando uma unção de Deus sobre a tua vida. Eu creio que este mês será o mês que começa a romper no mundo espiritual. O mês que bênçãos irão acontecer na tua empresa, nos teus negócios, na tua família, nas tuas finanças. Este é o mês que Deus tem falado. Este mês de maio, grandes coisas iriam acontecer no meio da igreja, no mundo, no meio do povo de Deus. As bênçãos iriam chegar da mesma forma que foi aquela pesca maravilhosa. Você vai ter que chamar o teu vizinho, chamar o teu amigo para dividir, para compartilhar aquilo que Deus vai derramar a partir desse mês. É uma promessa de Deus, a promessa de Deus, há uma promessa de Deus. Não retém aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia, continue adorando o Senhor neste momento. Thank you. Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Cristo nessa noite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que este mês seria um romper no mundo espiritual, prepara-se, e você vai atirar as redes, e você vai viver essa pesca maravilhosa que Deus tem preparado para nossas vidas. Prepare-se que você vai viver o sobrenatural de Deus. Prepare-se que grandes coisas Deus tem preparado. Basta apenas nós cremos que Ele é um Deus todo poderoso. Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Aquilo que parecia que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito, Deus diz: há solução, porque eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua casa, eu sou Deus nas tuas finanças, eu sou Deus na tua saúde, eu sou Deus que tudo pode. Basta apenas você crer que os barcos vão ir quase afundar de tanta bênção que Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? Quantos crê nessa promessa de Deus? Quantos crê que Ele é um Deus Todo-Poderoso? Quantos crê que este mês será um mês que começará a romper as barreiras, o impossível, aquilo que parecia que não tinha mais solução, aquilo que estava trancado, talvez na justiça, aquilo que talvez que estava bloqueado, talvez as portas estavam fechadas, talvez as oportunidades que Deus tem te mostrado, elas não tinham acontecido, e você estava como esses discípulos frustrados. Pescamos a noite toda, não pegamos nada, estamos aqui lavando as redes, mas Deus, Ele vê de longe, Ele chega até você nessa noite, e Ele diz que Ele é o Deus que provê todas as coisas, Ele é o Deus da provisão, Ele é um Pai de amor, e Ele te ama, e você será abençoado, e a pesca será maravilhosa. Amém? Amém? Eu creio nesse sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus está à frente de todas as coisas, e que este mês você vai ver o sobrenatural dEle. Amém? Eu posso ver essa casa cheia, eu posso ver os rostos felizes, eu posso ver essa pesca tão maravilhosa. Já aconteceu no mundo espiritual. Você vai colher aquilo que Deus tem te prometido. Você vai colher aquilo que Deus tem colocado no teu coração. As bênçãos te acompanharão. Os teus celeiros serão fartos. Este mês será o mês que Deus abriu as compostas do céu. E as bênçãos vão ser derramadas. A pesca vai ser grande. A pesca vai ser maravilhosa. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode tomar seu assento neste momento. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, aí atrás da sua cadeira tem um envelope, e que você faça com entendimento, com sabedoria, como diz a palavra de Deus, porque Ele ama aquele que dá com alegria. Não interessa a quantidade, não interessa quanto. Deus, Ele não olha a quantidade, Ele olha a intenção do nosso coração. Quando você entende esse propósito de ofertar, de dizimar, a importância que é, Deus, Ele pede apenas 10%, os 90% Ele deixa para nós, e depois Ele nos devolve ainda em dobro tudo aquilo que nós temos dado a Ele com alegria. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e fazei prova de mim nisso, se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua casa. Eu quero que você levante o seu envelope para cima. Mesmo que você não tenha nada hoje, mas levante a sua mão, o seu envelope. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero profetizar um mês de vitória, um mês de bênção sem medida. Eu quero profetizar que você vai ter uma abundância, que a pesca já é maravilhosa. Pai, eu abençoo o Senhor cada mão que se levanta, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Eu declaro um tempo novo, pois Tu tem lançado uma palavra, que este mês é o mês que as coisas vão se romper. O mundo espiritual, os céus estão abertos. Abençoa a Tua igreja, abençoa a finança do Teu povo, Senhor. derrama bênçãos sem medida, Senhor. Abre as portas que estavam trancadas e abençoa a tua igreja, Senhor. Eu abençoo cada envelope, cada mão que se levanta, cada ofertante, cada dizimista essa noite, em nome de Jesus. Você pode trazer em nome de Jesus. Você que vai ofertar com cartão, também tem a máquina de cartão, você pode passar ali. Então, dia 4 agora, então, vamos ter aí o evento só para elas, né? Vai ter o culto aí só para elas. E no mundo espiritual esse culto já aconteceu, não é mesmo? A pastora Madalone não vai estar presente por momento, por período de... Está passando por um momento difícil de enfermidade na sua família, mas a pastora Isabelle, de Caxias, vai estar aqui ministrando a palavra. Vai ser uma bênção, vai ser um romper o mundo espiritual sobre este lugar. Deus já tem preparado tudo. As mulheres vão sair daqui abençoada, edificada para a honra e glória do Senhor. Amém? Os homens também vão ser edificados, também vão ser abençoados. Todos os maridos que vier trazer as suas esposas, depois, se quiserem nos acompanhar, nosso irmão Luiz ali, ele cedeu lá o espaço, lá o quiosque, lá vai estar acontecendo um momento só para os homens, tá? Cada um vai levar um pedacinho de carne, alguma coisa, e nós vamos estar fazendo lá um churrasco abençoado, um momento só para eles lá, né? Não vai ter essas luzes bonitas, esses negócios assim, mas vai ter aquele fogo bonito da brasa, aquele estralo da costela, né? Aquele cheiro gostoso. Então, os homens estão convidados, todos aqueles que quiser estar participando, só para eles, lá embaixo. Como é o nome da rua lá, Luia? Como é o nome da rua lá? Como é o nome da tua rua? R$2.970, na Pascoalene mesmo, né? Isso. Então, estão todos convidados, todos os maridos que quiser estar presente com nós lá embaixo, a gente vai estar lá nesse momento de confraternização, bem? Para não ficar aqui, né, na volta das esposas, deixá-las aqui, tá recebendo de Deus, e nós vamos estar lá também tendo esse momento de comunhão, recebendo de Deus, de comunhão com os homens, né? Então a gente vai ter o nosso só para eles lá embaixo, amém? E eu quero chamar a equipe que vai estar aí no só para elas, eu quero estar orando para essas mulheres nesse momento. Quero estar abençoando essas vidas. Quero que a igreja também, neste momento, interceda por esse culto que vai ser um romper no mundo espiritual, tá? Quero que todas que vão estar, todas as mulheres que vão estar participando aí, quero estar abençoando a vida de vocês aí. Quero que os homens se levantem aí, levante as mãos e intercedam por essas vidas em nome de Jesus aí. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós apresentamos, Pai, este culto, Senhor, só para elas na Tua presença. Senhor, que a Tua graça, Senhor, venha sobre essas mulheres. Senhor, eu abençoo cada uma delas, Senhor, que Tu venha dando sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor. Livra de todo mal, de toda opressão, Senhor, de toda investida de Satanás, Senhor. Senhor, eu coloco essas vidas diante da Tua presença, que elas possam exercer, Pai, essa função, esse chamado com excelência, Pai. Que esse dia, Senhor, seja um romper no mundo espiritual, Pai, dá graça, dá sabedoria a ela, Senhor, toma esse ambiente a partir de agora, Senhor, vem, Senhor, derramando as tuas bênçãos sem medida, Senhor, usa elas como fonte abençoadora neste lugar, que vidas sejam alcançadas, que famílias sejam alcançadas, Senhor, que esse propósito evangelístico, Senhor, venha ganhar vida, Senhor, venha ganhar almas para o teu reino, que pessoas possam ser tocadas através desse culto, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo este culto só para elas, eu abençoo essas mulheres, essas guerreiras do Senhor, que saiam daqui abençoada pelo poder que é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso culto está encerrado e os homens já estão convidados, então, né? Vai ser um churrascão. Só mais um avisinho. Amanhã a gente vai suspender o college, tá? Então, por causa da movimentação que vai estar aqui, tem que estar organizando. Então vai estar suspendido, vai acontecer na próxima sexta, amém? Of the sea.